começando, pode comemorar. Decadente já tá chegando, hora de começar. O bicho vai pegar, é o decadente do ar. Chupa, Mariana! Um, dois, três, essa porra é freguês! Eu gostaria de dar um livre. Hoje vai ter anarquia aqui, vai ver escambau. Não cobrem organização. Se alguém voltar, o filhote de colatina vai apanhar. Pronto! Mas apesar dessa... esse levante anárquico. Vamos começar o terceiro Decadentes, para desespero da torcida americana. Vamos aqui com os suspeitos recorrentes. Menino Alisson, diga oi. Oi, ainda tem um pouquinho de voz. Vamos falar aí da vitória sensacional esse Minas. Tudo bem, vamos gastar essa voz que você tem aí. Senhor Corneta, o que, que o senhor tem a dizer nesse início? Boa noite, coelhada! Todo mundo feliz aí? Ô, trembão de acho, butina. Tudo bem. Estamos com o retorno também do ilustre criador do Pagometal. Tem gente achando que é brincadeira, Ramon, você acredita? Cara, isso vai ser, vai contagiar, vai ser pior que o funk, cara. Bem pior, mas seus filhos vão adorar. Muito bem, nós estamos aguardando também uma quarta convidada, que vamos ver, qualquer coisa ela aparece, o convite já foi enviado para ela, qualquer coisa ela aparece aí no meio do programa, e ela entra no meio da bagunça, já que é anarquia total, né? Antes da gente falar do jogo, vou só pegar um pequeno espaço para agradecer aqui a nossa audiência internacional. Vocês estão sabendo dessa? Ué, não, isso é novidade. Ah, pois é, então. Nós estamos com ouvinte nos Estados Unidos, ouvinte no Chile e em Portugal. Então eu preciso mandar aquele abraço pro meu amigo Barack Obama, um beijo para Michelle Bachelet, e um salve para o presidente português, Marcelo Rabelo. Isso é fato, não é brincadeira. Estamos aí intercontinentais, transatlânticos, breve conquistar o mundo. Todo mundo foi no jogo hoje? Eu não fui, né? Fiquei em casa vendo na TV para variar. Eu, na rádio hoje, ouvindo. Não pude comparecer ao jogo. Que alegria. Tava bom lá demais, posso, né? Falar que vocês perderam, porque hoje foi... Eu posso dizer não, quem perdeu foi o Cruzeiro. Os frios não foram ao campo, cara. Eu estava lá, Ramon. Eu tenho que comprovar que eu fui. Pega meu cartão da vez e vê se eu não passei na roleta hoje. Eu estava presente lá. É verdade, é verdade. Prove, eu tenho prova. É verdade, ele tem o extrato que pode comprovar a sua presença. Pronto. É verdade. Não estava de corpo, mas estava de coração, né? Isso é que é importante. Tava de cartão, VIP, né? Pessoal, hoje vai ser um programa triste, eu tô vendo. Vai ser tão triste quanto o passado, quanto aquele jogo do RT, né? Acho que ninguém gostou da apresentação. Fala aí, o RT. Hoje quem tava do outro lado era a torcida da URT? Uai, o pelo RT número, de BH? Pelo número, eu achava que sim, não era isso? Eu acho que é o RT de BH. O pessoal brinca, né? Que o Santos é a Lusa do litoral, as Marias... É o RT da capital. O Atlético é o Botafogo de Minas Gerais. Lembra disso. É, o RT é o maior time azul. Sem dúvida. Depois do Rio Branco de Andradas. Aí, agora já teve briga, hein? O Rio Branco acabou, não? É, eu também não ouço falar no Rio Branco há muito tempo. Acabou no coração de você, porque na memória de todos os andradinhos ele continua vivo. Esse bando de filho ingrato, tá certo. Aqui eu, 2 queria, a 0. Eu queria registrar que hoje eu vivi um momento emocionante. Além de ver a torcida do Cruzeiro menor, eu vi a torcida do América gritar "ão, ão, ão", meia dúzia. Isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. Isso vai ficar na minha memória pra sempre. O futebol perder é um que humilhar, né? Cara, eu postei no Facebook que a torcida da Rotinha do Cruzeiro teve 147 curtidas, cara. Teve mais curtidas do que gente da torcida do Cruzeiro, cara. Sensacional. Muito bem. Ó, 2-0. O América vencendo aí. Eu tava doido pra que fosse 3-0, pra poder chegar aqui e falar que foram 3-7-0 e que a gente ia ganhar do campeão brasileiro de vôlei. Mas, infelizmente, aquela bicicleta do Vitor Rangel foi defendida. Mas 2-0 está aí um resultado que foi até justo, levando em conta que no primeiro tempo a América achou aquele golzinho espírita, não fez muita coisa. E no segundo tempo cabia até mais, mas 2-0 ficou de bom tamanho, né? Ninguém esperava 2-0, sim, do jeito fácil que foi, cara. Que segundo tempo teve saco pra mais, hein? Teve. Ninguém esperava a gente ganhar, a verdade é essa, convenhamos, né? Não, eu esperava ganhar. Ah, eu acho que como, né? A gente. Não, assim, nós sempre queremos que vença. Mas se não, pegasse não, não, não. O papel. Não é disso que eu tô falando. O Alisson, diga aí, você ia falar? É, eu acho que esperar de ganhar, eu tinha essa esperança, mas apesar de achar que o Cruzeiro era favorito. Mas o treinador do Cruzeiro nos ajudou um pouquinho, porque o Cruzeiro começou melhor que o América até os 20. Tanto o David do atrapalhar o Cruzeiro, quanto a gente hoje tem que reconhecer, o Givanildo ajudou a melhorar o Cruzeiro. Passando de minutos, o Givanildo tirou o Guerreiro da função de terceiro zagueiro que ele estava, adiantou para volante, a gente passou a jogar no 4-4-3 e a coisa foi dando uma melhorada. No primeiro tempo não ficou sensacional, mas o América conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu começar a marcar o Alisson, que estava fazendo inferno danado pelo lado do Cruzeiro, e aí o time já começou a crescer. No segundo tempo, o David conseguiu estragar um pouquinho mais o Cruzeiro e facilitar um pouco mais a nossa vida. Então eu não acho, desde quando classificou que eu falei, eu não acho o Cruzeiro esse bicho papão. O Cruzeiro fez muitos pontos contra times muito pequenos. Uhum. Não fez a bobagem que o América fez de perder ponto para pequeno. Exatamente. Mas o Cruzeiro não mostrou futebol para ser esse favorito. Uhum. Eu pensei... Tem um retrospecto também, o América... O retrospecto é bom, mas assim... Eles tremem pra gente. É, só pra responder o Corneta, assim, a minha crença na vitória não era só uma coisa de torcedor, não. Foi de entender que o Cruzeiro tá formando o time ainda. O América não tá essa Coca-Cola toda, mas tá com o time que tá organizadinho mais ou menos. E durante a semana eu de fato acreditei que a gente tinha boas chances de vitória. Se viesse vitória pra cada lado, qualquer um dos lados, tava de boa. Na hora que eu vi a escalação, toda essa confiança foi pro lixo. Na hora que eu vi o Osman de fora, o Borges no banco, Thiago Luiz e Rafael Bastos no mesmo time, meu coração apertou. E o primeiro tempo não ajudou. A mágica foi que o Givanildo mudou a numeração do Suelito com o outro lá que faltou o nome do zagueiro lá. Alisson. Ele trocou o Alisson. Isso. O Suelito jogou com a 3 lá, se não me engano. Ele não trocou, foi, né? O Alisson teve algum problema, não pediu pra não jogar. Não. A numeração da camisa foi mudada. Ah, tá. Não. Isso. É. A lista errada, né? Isso, aí que ganhamos o jogo. O David montou o time em cima dessa lista. Vamos jogar em cima do Wellington. De repente, o Wellington não tá aqui, tá do outro lado. Aí desandou, cara. Ah, então tá. Olha o segredo. Olha o segredo. O segredo tá na malandragem. O velho malandro. Nós podemos escalar o Wellington na ponta esquerda, então, na próxima. Assim, né? Como fizeram outrora. Era o número que tava pesando, cara. Isso. Era um número. Ele é macho, ele joga com a 3, não é de 4, não. É uma questão de numerologia. Tá certo. Mas aqui, tem que ser justo. O Suelton hoje jogou bem, cara. Ele não falhou. Da partida. Ele não falhou. Tem que tava lá inteiro. A defesa americana funcionou. É, jogador que todo, né? costuma detonar, quando o cara joga bem igual o Suez hoje, tem que dar o braço, tem que elogiar o cara. Principalmente jogou no jogo grande, no jogo que vale. Exatamente. E a nossa primeira vitória do time da Série A desse ano, convenhamos, né? A nossa segunda. Não, Figueirense. Não, na verdade, tem que olhar o copo, só perdeu uma partida para time de Série A esse ano. Verdade. Claro. Flamengo. Exatamente. E não perdemos nenhum clássico esse ano ainda. Nenhum. Não. Nenhum clássico. Já os outros dois já perderam pelo menos um cada. Pronto. Viu como é que é o negócio? É só questão de perspectiva. Tem gente aí que tem 2 anos que não ganha na gente. Fica falando aí, não paga o hotel, não ganha na gente. Não pode debochar do inquilino, cara. Eu acho que a gente tem que tratar bem, entendeu? Porque é igual o Cruzeiro. Eu não vou falar mais que o Cruzeiro é o RT da capital, cara. Porque a gente tem que tratar bem o freguês, cara. Exato. Só que eu não posso fazer isso, cara. Porque senão não volta. A tremedeira tava tão grande na toca que Matozinho sentiu, cara. Balançou a cidade ontem, cara. A toca no Matozinho tremeu? Não entendi. Teve terremoto em Matozinho, de tanto que tá tremendo na Pampulha lá, as meninas. Matosinho tremeu, as meninas perdeu. Mais ou menos. Bom, assim. O Cruzeiro tem torcida no Japão também? Deve ter. Dizem que parece, tem, cara. Parece que tem. Não, é reflexo, né, cara? Eu acho que o tremelique delas afetou o Japão, cara. Já começou ontem, sacou? Foi uma tremida em profundidade, né? O epicentro do terremoto no Japão foi na toca das meninas, cara. Vocês não estão entendendo essa questão. Tração a reta passando pelo núcleo do planeta, dá lá na toca da raposa. Eu gostaria de dar um... Exato, o traço sempre chega na toca das meninas. Se alguém estiver nos ouvindo aí do Japão, poderia informar isso. Tá, por favor. Essa informação é muito importante. Vamos adiantar um pouquinho. O que mais que vocês, assim, vamos falar do primeiro tempo, vamos fechar, porque foram dois jogos muito distintos, né? Primeiro tempo e segundo tempo. Vamos fechar o primeiro tempo, porque a gente está elogiando pra cacete. Primeiro tempo, a defesa funcionou, a gente não tomou gol. Tiveram uns periguinhos ali na área do João Ricardo, mas o América também, até o gol, tinha chutado uma bola, gol só. O América entrou com a marcação muito atrás, esperando. E aí deu chance do Cruzeiro controlar. O Cruzeiro estava tendo controle de posse de bola ali perto da área. Mas era um controle que não oferecia muito perigo. E aí, quando chegou ali no minutos, que o América começou a perceber que poderia adiantar um pouco mais sozinho e começar a oferecer perigo também para o Cruzeiro, que viu que não era essa coisa toda, o América começou a jogar e aí, dali para frente, o Cruzeiro... Para mim, não foi superior em mais nenhum momento. O primeiro tempo, o América igualou. No segundo tempo, o América voltou bem melhor. Voltou. Sim. Voltou muito melhor. Uma outra postura, né? Muito, muito. Assim, até o Cruzeiro teve que se jogar mais também ao ataque, né? Sim. E acabou abrindo espaço. Sim. Agora, eu queria falar da arbitragem. Não te pegar no pé da arbitragem, nem gosto de ficar reclamando demais. Mas hoje, o Cabral não ter sido foi um absurdo. Porque ele peitou o juiz de uma maneira assim. Exatamente, assintosa. Nem se ele não tivesse amarelo, talvez seria o caso para um direto. Ele já tinha amarelo. E aí, o detalhe, terminou o primeiro. Foi no, acho que no Henrique, jogador do Cruzeiro, e falou alguma coisa e apontou pro Henrique. Na hora que eu já apontou percebi, pro Cabral. Eu já percebi que o David ia tirar o Cabral, porque o juiz deve ter falado com o Henrique, ó, tira esse cara, não deixa esse cara voltar pro segundo tempo, senão eu vou expulsar. O Cruzeiro reclamou da arbitragem muitas semanas para trás aí, né? Então isso acaba funcionando dessa maneira, inibindo o hábito de ter que fazer o serviço dele às vezes, né? Que depois expulso, aí começa a choradeira de novo, né? Que roubaram da gente, que é isso, que é aquilo, né? Mas é bom que ganhamos com eles errando a favor deles, e fica mais gostoso ainda. Que aí não tem o que reclamar. Não importa nem o que ele falou ali na hora. Ele pode ter falado, eu te amo. Mas do jeito que ele falou, certeza que ele devia ter tomado, cara, pelo menos o amarelo. Ele é muito ruim, cara. Eu acho que ele é péssimo. Naquele jogo contra o Atlético, ele deu aquele pênalti a nosso favor. Teve o lance do gol do Cruzeiro. Teve um lance no módulo 2. Foi ele que teve um pênalti lá e o jogador invadiu. Ele deu bola ao alto, cara. O cara é fraco. Eu até hoje não consigo entender como é. Esse cara deve ter um caso com alguém da FMF. Falar, pô, o cara é muito ruim, cara, sacou? É uma das coisas que só acontece. Só acontece no futebol mineiro, cara. Dá pra entender, ele é fraco, né? É, tá bom ganhar das meninas roubadas, é mais gostoso também. Teve um pênalti, aquele pênalti também foi escandaloso, cara, na boa. Qual o pênalti? O pênalti pro América? Do Vitor Rangel, né? Exatamente. Teve alguém aí que veio falar comigo que não foi pênalti, não. Se eu quero explicar. Claro, porque eu estava impedido de assistir, estava dando de Steve Wonder hoje, estava pela rádio apenas. Apesar não de estar porque na rádio nunca dá pra gente ver, né, cara? É sempre assim, na rádio não complicado. Dá pra gente ver. E o pessoal da rádio, que eu confio, tem grandes amigos da rádio até, manda um abraço pro Romano, Thiago Reis, Enio Lima. Mas a opinião deles é melhor que a minha. Eles falaram que não foi, então vou acreditar, né? O primeiro, a transmissão do primeiro estágio. Também falou que não foi. O Premier também disse que não foi. Agora, o que eles alegaram? E aí, assim, a primeira vez, o lance, na hora que passou, ele passou numa câmera geral, mais aberta, e o replay foi em câmera lenta, numa câmera um pouco mais fechada. Aí no replay em câmera lenta, o que eles alegam? O Vitor Rangel está recebendo a bola, ele freia para receber a carga do jogador que vem de trás. De fato. A bola tá quicando, ele segura, ele vai fazer a proteção e ele dá uma freada para receber a carga. Mas não quer dizer que o cara que veio igual um mamute desenfreado não tenha derrubado ele. Ué, e cara, se ele derrubou com carga nas costas, é pênalti. A regra é clara. Que merda, de apito. Na verdade, isso é um pedoar. É um pedoar pra todo mundo que o... O Igor, qual é o cara? O Igor não é Carlinhos Brown e Vitor. É mesmo, cara. Você vê que ele é. Esse é a cacharola do carro. Do não, coleta. Isso é um pedoar. É um pedoar. Cachirola não, pedoar. É uma cachirola. Agora, uma coisa. Cachirola é o chocado. O pedoar você comprava apenas por R$50. Um apito vagabundo de plástico. Com desenhos da CBF assim. E você comprou? Eu ganhei. Isso? Não, a minha loja vendeu. Entendi. Aí eu ganhei de presente, fiquei com um V a mais. Olha o Atlético reclamando aí, ó. Tem o Atlético reclamando. Sempre tem. Atlético na hoje eu acho que ele não tá reclamando, hoje ele tá. Ele tá zoando as Marinhas. Ele tá querendo, porque lá no geral do América, lá no Twitter, tá cheio de atleticano, tudo assim. Ih, acabou o respeito. Ih, olha o Cruzeiro. Mas, gente, vocês estão na fila, só. Hora do sexto pra chegar. Não tem pressa, não, mano. E a minha campanha é Guerreiro, camisa 6 contra Atlético. Já que é pra irritar os caras, vão irritar direito, cara. Com e força. Tem até a campanha do Olé do Brasil aqui, ó. Pode falar? Pode falar aqui? Pode falar, pode. Se o América Mineiro for campeão mineiro, isso, nós vamos ao setor com ele, raspamos a barba do Tony Talibã e colocamos a nossa cara. Podem favoritar. Então, promessa é dívida. Vocês vão comprar, nós vamos lá e vamos cobrar deles. Pera aí, posso completar? A barba do Tony é como o cabelo de Sansão, cara. Você não pode tirá-la do rosto, cara. Não, o Tony tem barba pra todos. Dá tempo do brasileiro. Isso, eu vi esse tweet do Alé e eu pensei exatamente isso. Se eles quiserem tirar um pedacinho pra brincar, colar na cara, beleza. Raspar não, porque não dá tempo de crescer. Não, pasta de tica de galinha, cresce rápido, velho. Pode confiar aí, tô tranquilo. Sério. É infalível. Então tá certo. Diga. Queria dar um recado aqui, a galera tá participando, o pessoal deve estar comemorando aí. Então... Imagina. Quem estiver nos ouvindo aí, quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, manda lá no Facebook, na nossa página, facebook.com/decadentesamericamg, ou manda no comentário desse vídeo que você está assistindo agora, pode mandar aí comentário, clica e tal. Na semana passada, só para registrar, porque foi depois do programa, sim, o Adriano Lacorte, que é muito obrigado por prestar esse serviço ao torcedor americano, o programa tá show de bola. Muito obrigado, Adriano. Ah, teve uma galera, vamos registrar também. O Papa Francisco mandou um abraço pra gente também, né? Quem? O Francisco mandou um abraço pra gente, falou que o melhor programa da internet, ele vai fazer um igual pra concorrer com a gente, um horário diferente, mas o Francisco, valeu pelo toque, velho. Você aqueceu nossos corações de certa forma. Vamos registrar, eu não tô com o nome deles aqui, é uma falha minha, mas nós tivemos também ouvinte do Pará, e um ouvinte do Alagoas. Teve um cara Natal. Que torcia para o RT e o cara... Também, tentou, no último jogo. O RT, da capital ou de Patos? De Patos, original. Isso, original. Original. Não genérico, não. Alexandre Queiroz. Não, e ele é ousado, Alexandre Queiroz. Que sou o RT e achei esse projeto muito bacana. Nos vemos na final. Nossa parte a gente está fazendo, amigo. Pronto, agora é aceso amanhã, né? Mas eles pegaram a parte fácil, poxa. Deixar difícil pra gente, pô. É foda, hein? Mas, gente, tudo bem. O América é maior do que o RT, tem que pegar o trabalho mais pesado, tá certo, não tem problema. É só pra registrar a questão do... Pra explicar melhor isso aí. A gente recebeu um comentário criticando, e o comentário criticava que a gente não soube na semana passada, no domingo, dar o horário do... Só pra deixar claro, quando a gente fez o programa contra o RT, certo, o jogo não estava definido, tanto que o jogo era domingo mudou ainda. De domingo pra sábado. Já mudou três vezes. O jogo mudou de sábado 4 horas pra 4h20. Então, exato, quando a gente fez o programa, não tinha como saber o horário. E outra coisa, pra deixar também claro, a ideia do Decadentes não é ser um programa informativo. Informação, a Rádio Globo, a Itatiaia, o Super Esporte, o site do Super Esporte, eles são mestres nisso. Então procurem informação lá. A nossa ideia aqui é fazer uma conversa contraída, uma conversa de boteco sobre a América. Então, se a gente não souber... Outra coisa, nem a Federação Mineira sabia a data do jogo, horário. A gente quer saber também, pô. Ninguém sabia. Vai cobrar a proposta. Então, vamos deixar claro. Ó, Próximo jogo, sábado, às 9 horas da noite. Então a gente tá aqui uma hora depois, tá bom, galera? Pra não, ter próximo confusão. Jogo é quarta, seu Mauro. Quarta-feira, cara. Animal. Quanto é o Red Bull Brasil? Ah, filho. Copa do Brasil. A gente pode... Mas a gente pode falar Red Bull aqui? Estão pagando royalty? Não, só se pagar. A se gente pagar. É nada. Não, eu só falar RB? RB Brasil. RB Brasil que nós vamos falar, então? É, se mandar umas latinhas. Mandar um pra gente, a gente fala. Não, já vou aproveitar aqui, ó. Vou falar com meu amigo Guilherme, representante da Red Bull em Minas Gerais. Manda umas latinhas pra nós que a gente começa a falar o nome de verdade. É, a gente fala. É. Pronto. Time do energético. Nós vamos jogar com aquele time do energético, pronto. Time do energético. É o pai Bosse. Eu só vou fazer um parâmetro, porque o Cruzeiro fez uma campanha bonita hoje, assim, de marketing nos ônibus, né? É, quando um menino com a camisa do Atlético, quero ser grande, vou virar cruzeirense. Pois é, assim, que palhaçada, né? Que carimbada, não, que carimbada linda que essa campanha tomou hoje. Levou. Já sabe, é melhor hora fazer, onde eu tomo um sacode do América no Independência, eles vão achar que foi jogar com o Atlético, só pode. Uhum. É, cara, eu acho time, que eu comprei, comprei a escrita, né, cara, eu comprei a escrita na hora que precisa mesmo, a gente sempre ganha delas. Uhum. Eu acho que a gente também tem que ter... um jeitinho mais pra falar do RT da capital, cara. A gente pode ser acusado de homofobia em qualquer momento. E eu não sou um cara homofóbico, cara. Entendeu? Não. A gente tem que ter um carinho. Elas são fofinhas, são bonitinhas, né? São serelepes. São tão alegrinhas. Ploc, ploc. Pra registro aqui, ploc, ó. Ploc. O nosso ouvinte do Pará é o Gilmar Pereira. E o nosso ouvinte de Alagoas é o João Pedro Mainani. Eles são americanos? E é papão, né? Uai. Pelo que me disseram, não. Sim. O do Pará tá bem claro no comentário dele, que ele é americano, ele agradeceu, porque ele tá lá no Pará, ele tem pouco. Acaba não recebendo muita coisa, então ele deixou bem claro. Se é americano, que é. Mora no Pará, tem que torcer pra Tunaluso lá, velho. Tem que dar uma moral pra Tunaluso. Pra Tunaluso. Exato. Mas geral, né? Então, Ramon, 40.001 torcedores. Esse não foi contabilizado, não, viu? Tá no Pará, não deve ter contado ele, não. Não contaram ele, não, certeza. O Ramon criticou o primeiro programa que ele torce pra todo mundo, já falou aí de Rio Branco, de Tunaluso. Eu não falei que eu torço, eu falei que ele deve torcer. Eu terceirizo uma coisa errada, só que é tipo, eu tô terceirizando o erro, cara, é mais fácil pra mim. O Rio Branco de Andradas nós não vamos perdoar, não. Mano, eu falei que morreu pra vocês, não pra os andradinos, eu não falei pra mim. Então, muito bem. Pergunta, turma, hoje teremos um filhote de Colatina? Cabe teremos. Isso? Ah, tem que ter. Claro que tem. Tem que ter? Mas tenha. Eu tenho meu candidato já. Eu já acho tem? Que eu tenho. Eu posso começar então? Pode. Vai ser agora? Vamos lá, chamado filhote Colatina. Não, vamos votar primeiro não. No melhor. Não, a gente... Bom, vamos lá, vamos. Então a gente começa pelo filhote Colatina. Pô, no jogo que a gente vem do Cruzeiro, a gente vai votar pelo filhote Colatina? Vai não, votar gente... pelo filhote? A questão é especial pelo... pro melhor. Não, então vamos. Então vamos. Deixa eu mas eu acho primeiro, que a gente vai deixar isso como suspense, cara. Tem gente que fica aguardando isso ansiosamente, entendeu? Deixa o final. Ô, João Kleber. O João Kleber. Ah, o João Kleber, você tá aparecendo. Agora vamos lá. Você tá aparecendo o Alencar sexta-feira, que tava assim. Eu tava igual o João Kleber. Tava igual o João Kleber. Olha, nós vamos contratar um novo diretor de futebol. Aí depois vem outro tweet. Já estou conversando com ele. Vamos, bicho. Ele pra nasceu em São Paulo. Ah, pelo amor de Deus. Então, para tudo, para tudo, para tudo. Para tudo, essa pode deixar assim. No... Ah, aliás, aproveitando que eu citei nosso novo presidente, a gente recebe também, lógico que nós estamos de olho, mas a gente está falando do bala da rodada, né? O bala do jogo, melhor dizendo, e o filhote Colatina, mas a gente tem um terceiro prêmio que a gente ainda não teve chance nem de citar. O que foi isso? Mas o terceiro prêmio ainda não foi necessário. Ou foi necessário? Não foi necessário. Ah, mas então tá. Qual que divulga quando aparecer um candidato, não? Não, aí é que tá. Nós podemos divulgar só quando aparecer um candidato, ou nós podemos divulgar para que a torcida americana também possa contribuir com candidatos. Não, hoje não, gente. A gente ganhou do Cruzeiro. Não, hoje é impossível. Eu vou dar um desconto porque é o dia de hoje, mas então tá bom. Eu vou fazer uma defesa do Alencar aqui. Quando o Alencar falou que nós seríamos campeões, todo mundo riu. E agora, se a gente for? Aham. Calma, gente. Eu vou ter que votar nele, né? Você promete que eu voto nele quando ele ganha? Aí eu já não prometo. Então tá. É só pra melhorar. Vamos parar de falar. Só pra melhorar a audiência. Vamos pro bala do jogo, então. Vamos deixar pro final, então, o bala e o Colatina. Vamos falar do diretor de futebol, que é mais importante, então. Já que mencionamos nisso. Cacete, então vamos vai. Deixar o suspense. É porque eu quero confundir todo mundo hoje, cara. Hoje é anárquico. Ah, é só hoje? Sério? Só hoje que não. Você quer confundir todo mundo? Não, hoje tá pior. Eu admito que tá pior hoje, cara. Eu acho que eu tomei muito suco de tamarindo, cara. Ah, é bom. Então vai, fala aí do novo diretor de futebol. Eu? Você tá bem? Senhores, esse momento é para aquele nosso amigo que falou: ah, pô, os caras estão errando isso, o programa não tem qualidade jornalística. Meu querido, esta é a definição de decadente. Então tá. Algum dos outros dois quer falar sobre o diretor? É porque o programa é de quinta categoria, nós chegamos até a terceira, eu tô tentando chegar no nível. Hoje caiu pra sétima, para falar a verdade. Não, hoje. O Alisson. Oh, mas aqui, não tá definido o nome do cara ainda não, né? Pois é. É o cara lá do... O que estão falando é o cara lá Ferroviário. Do Atlético Paranaense. Trabalho na Ferroviária. Sid Clay, exatamente. Tem 42 anos, começou Votuporanga. Votuporanga. Assim. E aí foi contratado pelo Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense já tem uma parceria com a Ferroviária e deslocou esse cara para fazer essa parceria. Tá vendo aí quem fala que a gente tem informação? Pesquisamos, estamos dando informação. E aí o que é que rola? Esse cara tem 42 anos, eu confesso que eu gosto desse perfil de contratação, porque é um cara que está começando a trabalhar, demonstra que está querendo, está em ascensão, e eu acho que tem que trazer esse tipo de cara mesmo. Tô confiante. Não tem mais informações do cara, mas tô confiante. Depois de ganhar de 2x0, podia colocar o Ramon lá. Galera, só um minuto. Já tem uma campanha pra me assumir aí, mas eu, no momento, sou impossibilitado devido aos meus projetos artísticos. Eu vi essa campanha também e eu peço que o Felipe vá se tratar. Faz bem. Vamos lá. Ô, galera, parece que a Daniela tá chamando aí. A Daniela tá chamando, então. Que é a nossa. Ela tá na Sandrinha ainda, acabou de me falar aqui. Então nós temos não só uma quarta participante, mas nós temos uma repórter de campo direto da Sandrinha. Eu vou avisar pra ela, vou ver se ela consegue entrar pela outra chamada aqui. Ela pode fazer o seu copo de sua cerveja, cara. Aproveitar e já pega o. Copo de sua cerveja. Essa graça é que eu vou. Seu copo de cerveja e o pessoal já fala bobagem, vai falar lá. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento eufórico da nossa vitória. E a sua graça e seu logradouro. Mas aqui, esse troço tá saindo no ar, esse barulho? Tá saindo, deve estar. Depois fala do meu comentário, sem noção. Ah, vocês são foda, viu? E eu comecei a escutar a Dinkbox da Sandrinha com... Eu tô cancelando, mas não, isso depende de mim não, só cada um tem que cancelar aí. Tá dando tilt aqui na ligação. Eu já cancelei a minha, vocês têm, cada um tem que cancelar a sua também. E recusar. Daniela, você tá ouvindo o programa? Se tiver, não é por aí não adianta você ligar pra gente agora não. Você eu tem vou que te mandar outro convite. Mas vamos lá. O que a gente tá falando também? Eu acabei me perdendo aqui. Era do diretor de futebol do Furacão. Não, esse já... Isso aí, enfim. Vamos esperar fechar e tal. O nome, a princípio, me agrada também. Mas... Só tem um ponto com relação a esse nome. Qual ponto? Posso falar? Pode. Até emociona que o Ramon não falou e caiu. O Ramon caiu. Seguinte, é porque ele foi atender a Daniela em outro lugar. Deve ter atendido ela e caiu da outra ligação. O que eu acho? Nossa senhora, que competência, né? Nossa senhora. Vamos lá. Esse cara do Furacão, o Furacão é um time que contrata muito estrangeiro. E a gente já descobriu que o Giovanni não gosta de trabalhar com gringo. E aí? Ele vai trazer os gringos dele e o Giva vai aceitar? Ou eles vão impor a contratação pro Givanildo? Mas aqui, esse cara ficou pouco tempo no Atlético Paranaense. Na verdade, ele fazia o trabalho... Eu acho que ele deve ter um perfil de trabalhar mais com o jovem que com o estrangeiro. Ele fazia a transição dos jovens lá no, na Ferroviária. Mas o trabalho dele na Ferroviária foi bom, cara. A Ferroviária tava 20 anos sem jogar um campeonato paulista da Série A. Né? A Ferroviária ficou jogando aí muito tempo a Série B1, que é a quarta divisão. O trabalho é muito sério na Ferroviária. A Ferroviária, tanto é que ela é um clube empresa. Eu acho que vale a pena arriscar. Tem outro, sei lá, saído da mesmice também, dos mesmos nomes, entendeu? O cara também chega no América aqui, vai ao América como a grande oportunidade dele, né? Exatamente. É, e eu senti aqui que o Ramon torce para a Ferroviária também. É, Ramon... Não. Eu gosto de futebol de verdade. Ele torce para Juventus. Eu prefiro ver o Velo Clube versus o Rio Claro do que Real Madrid e Barcelona, cara. Entendeu? É futebol. Ah, não, Real Madrid e Barcelona é horroroso. Não tem graça nenhuma. Isso é um balé. Segundo tempo, gente. Vamos pro segundo tempo, que nós estamos enrolando demais falando de bobagem aqui. Volta o América. O Cruzeiro volta já fazendo uma alteração. Sim, e o América na saída de bola. Ah. A gente não falou nada no primeiro tempo, mas tudo bem. Hoje pode. Não, é isso mesmo. O Cruzeiro fez essa alteração por causa do Cabral e a Seixas. E foi bom pra gente. Toda vez que o Cruzeiro tiver que fazer uma alteração, vai ser bom, porque eu já percebi que quando altera, altera pra pior. Só pra fechar o caso do diretor de futebol aí, eu concordo com a contratação, não tenho muito conhecimento do cara, mas o perfil me agrada. O grande problema, hoje a gente tá num dia de empolgação porque ganhou o Cruzeiro de 2-0, mas fechar a contratação de um diretor de futebol faltando, sei lá, menos de um mês para o Campeonato Brasileiro, é um negócio de planejamento errado e é preocupante, mas... Mas é melhor contratar ele agora do que esperar o brasileiro para começar a contratar o jogador, entendeu? Porque ele é um cara que a função dele é trazer bons nomes. Imagina a gente chegar com a equipe que nós temos e começar a contratar para a Série A. Provavelmente, esse pai ele até tem uma lista disso já, do que ele quer. Sim, e tem, parece que tem um Uruguai na Ferroviária que é bom de bola também. Quem sabe não traz também alguns bons nomes da Ferroviária que pode acrescentar, não ser o cara que vai chegar, botar a camisa e ir para campo como titular. Mas o cara que vai ser um bom, nossa senhora, vai ser um bom banco, vai ajudar. O cara que vai ser um bombom foi foda, hein, cara. Aí foi complicado, o cara vai ser um bombom. O que seria um jogador bombom, Cláudio? Duas vezes bom. O Rangel, ele foi bom e bom hoje, cara. Ah, entendi. Ué. Ah, mas eu acho o seguinte, sai da mesmice também, ficar dos mesmos nomes. Precisa de alguém pra função, não tinha. É, saiu, vamos ver. Eu acho que é certo, cara. Pode ser um cara que pode surpreender, a gente vai ter que esperar pra ver. Como sempre. O nosso último diretor que jogou foi o Flávio Lopes. Era um cara bacana, boa praça, mas o cara não sabia abrir um e-mail. É, o Flávio é um cara americano legal, mas... Mas o América tem que parar que você gosta que ele é americano e gosta da América. Gente que trabalha e é profissional. Não existe mais ele americano. Não precisa olhar nosso elenco lá. Até se ele for americano, mas foi um cara capacitado. O Flávio Lopes era bom, mas é um cara que não se reciclou também. Essa é a realidade. Entendeu? Forte pra ele, felicidade, mas... É, o cara parou no tempo. Essa é a realidade. Mas aqui... Eu ia falar o seguinte, vamos voltar pro... O que vocês acharam do... O Guerreiro começou como zagueiro. Eu sempre tive curiosidade de ver o Guerreiro como zagueiro na América. Por quê? Eu acho que o que faz ele comprometer quando ele joga de volante é justamente o que não vai atrapalhar sendo zagueiro, que é não ter aquele que todo para marcar no início da jogada. Sendo zagueiro e jogando ali como líbero, eu acho que ele pode funcionar muito. Eu sempre tive a curiosidade, eu sempre gostaria de ver o Guerreiro como zagueiro, até porque no Cruzeiro ele fez esse papel muito. O que vocês acharam daquele comecinho ali dele jogando como zagueiro? O que vocês acham que o Guerreiro pode arrumar jogando como zagueiro? É, cara, eu acho que complicado o Guerreiro, cara. O Guerreiro é uma liderança, mas eu acho que o futebol dele tá com data, já passou da data de validade, cara. Eu não acho que o Guerreiro seja um jogador pra Série A e é um jogador que aguente 90 minutos, mesmo colocando ele mais recuado. Muito bem. Corneta, você quer falar? Não, ele na verdade jogou meio como líbero, né? Assim, um zagueiro mais avançado um pouco, né? Eu acho que de repente pode ser uma boa pra ele. É um cara que posiciona bem. Ele dá uma confiança pra zaga. O pessoal confia nele. Vamos ver. Jogamos contra ninguém hoje também, né? O time fraco do Cruzeiro jogou 25 minutos, né? Ah, mas convenhamos, né? O Dede foi pra... Igual o Giovanni foi pra barra no primeiro tempo. Jogou 20 minutos. Aí depois o time voltou a ser a draga que é, né? No primeiro turno, quando empatou o Cruzeiro, eu fiquei indignado de perder e não ganhar desse time do Cruzeiro. E do Atlético, essas duas dragas, é pra passar raiva. Pelo menos ganhamos hoje, né? Mas o Cruzeiro tá melhorado. Melhorou. Daquele primeiro jogo é outro time. O Cruzeiro agora é um time bem mais organizado. Ainda não tem o talento que é necessário, mas é mais organizado. Isso valoriza ainda mais a vitória que a gente... Sim. Não, eu acho o seguinte, a gente também não pode ficar tirando os méritos da América por causa da ruindade do Cruzeiro também. Eu acho que o América... Se o Cruzeiro é ruim, tá com os problemas dele, o problema é dele. O América sempre se impôs, jogou bem. O segundo tempo da América foi muito bom, cara. O América poderia ter, teve a bola na trave, teve aqueles dois chutes a queima-roupa que o Pato defendeu. O América se impôs, eu acho que Bom, se o Cruzeiro tá mal, tá bom pra gente, vamos passar por cima. Eu acho que a América pensou nisso. Dá pra ganhar desse time, vão atropelar e foi pra cima. E se o Cruzeiro tá mal também, a gente não tava nada bem. A gente veio de um jogo horrível contra o RP, então... Mas vocês notaram a postura do time quando entrou no segundo tempo? Eles entraram, se reuniram no gramado antes, né? Fizeram um círculo ali, alguém falou alguma coisa, o time entrou com uma outra postura, entrou com mais brilho. E talvez o espírito com a América não... Talvez eu nunca tenha visto isso no América, que todas as vezes que o América foi campeão, tinha bons times. Mas pela primeira vez eu vejo no América um espírito de equipes medianas, mas com muita vontade, com muita garra. Isso é uma coisa legal, cara. A gente tá... O América se supera. O América não subiu pra Série A dando show. Subiu. Talvez a melhor partida já foi no final contra o Vitória. De repente eu acho que falta pro América é exatamente isso. Nós não somos o Corinthians, não somos o Flamengo, nós somos o time. Mas não vamos entregar barato. Vamos ter consciência do que nós somos. É que eu falo que a vantagem que o Figueirense. O Pablo mesmo falou hoje no final: respeitam a América. Quer dizer, os caras estão se impondo. Peraí, nós somos do time Série A e nós não somos qualquer coisa, não. Nós somos o América e a gente vai mostrar o nosso valor. Eu acho legal, cara. Exatamente. Nós temos que batalhar muito ainda para ganhar espaço, mas eu acho que assim, temos que saber o nosso tamanho e jogar de acordo com isso. Ele não quer achar que nós somos a Alemanha e o Cruzeiro é o Brasil, entendeu? Eu acho que o recado tá dado. Nós vamos jogar bola. Para ganhar da gente vai ter que jogar muito. Não vai chegar aqui, vai ser fácil. Eu queria 2000. Deixar uma outra pergunta, uma outra questão. Eu achei no jogo que, para mim, o único problema do Givanildo foi ter feito a estreia do Borges com o tanto que tava jogando o Vitor Rangel. Por quê? Achei que ele jogou pra torcida e tá certo, o Borges chegou, quis dar um tempinho pro cara jogar. Mas, vocês acham que com o que tá jogando o Rangel, o Borges agora vai ter mais essa semana pra entrar, ele entra no próximo jogo contra o Cruzeiro? Não entra. Não entra. Principalmente o Givanildo vai disputar a posição. Cara, mas eu acho que o Vitor Rangel saiu por questão física também. Ele já estava bem esgotado. Eu acho que era um jogo. Já tava... É hora de poupar também, né? Também. Tem que saber poupar. 2-0. Mas tomara que tenha sido por isso, porque ele estava incomodando a ponto de que o América estava com chance de fazer o terceiro. Mas ele estava pregado. A turma de torcedores, a gente sempre acompanha o ataque da América, a gente vê que ele já estava cansado. E para você ver como é essa questão. Lembra no programa passado que eu falei a respeito de poupar jogador? Osman ficou de fora porque sentiu contra o RT. Quer dizer, tira o cara agora, entendeu? Dá uma maneirada e tal. E poupar o cara porque é um cara que está sendo referência no ataque. O cara fez dois clássicos que ele jogou, ele fez dois gols. Ô Alisson, outra coisa também. O Givanildo nunca joga para a torcida. Deixa o cara jogar uma vez para a torcida também, cara. Eu achei que ele fez certo, cara. O cara já entra, já... Já faz estreia, mas o cara já faz estreia, já fica mais tranquilo até pra próxima partida, se precisar entrar. Não, mas isso, quebrou isso esse foi bom, gelo. Isso não foi ruim, não. O que eu tô pensando mais é o seguinte, o Borges, eu acho que não é nem uma questão, é uma opinião minha, o Borges não vai ter vida fácil, não. Com a garra que tá jogando. Isso é bom. E você viu o tanto que o Rangel melhorou depois que o Borges chegou? Muito. Sim. Sente uma sombra. Eu acho que foi bom, porque não queria acomodação de um dos dois. Ó, você tem um Borges no banco. Você tem um Berlito no banco. E você tem o Berlito. Se você entrar no time aí, você vai ter que jogar mais. Exatamente. Que o Rangel, cara. Se um Berlito passar o Campeonato Brasileiro inteiro no banco, porque o Vitor Rangel tá jogando pra cacete, eu vou sair feliz no final do ano. Eu não vou reclamar. Também não. Agora, eu queria levantar uma coisa aqui importantíssima. E essa questão dos preços do ingresso que a diretoria fez. O que você acha? Eu achei sensacional, cara. Olha, eu acho o seguinte, foi o que o Cruzeiro fez conosco no primeiro turno, né? Botou ingresso da Torcida da América a R$120. Não concordo. Foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. Fizemos de volta. América já, em outros anos, o América já tinha feito isso também. 2011, quando o Toninho lá na Areia do Jacaré, foi 597 torcedores. Então, assim, chão trocado. Eu não fiquei ofendido quando o Cruzeiro botou 750, não. E teve aquela questão, você tirou a pressão da torcida do Cruzeiro, que foi importante. Querendo ou não, hoje foi a maioria. Exatamente. Mas eu acho que tinha muito tempo que a gente não jogava um clássico com a sensação de estar jogando em casa mesmo. Foi a primeira O último foi 93 no Mineirão, 0-0. 5 mil e poucos torcedores nesse jogo... Quando a América foi campeão, numa quarta-feira à noite. A maior parte da torcida era nossa. Quer dizer, então, 93 para 2016 são 23 anos, né? Então, muito assim, é, sendo essa tática. Eu não vi esse jogo de 93, eu não tinha nascido. Ah, não. Entendeu? Não. O Thiago Reis soltou um número aqui agora: 2.211 americanos, 1.600. Pronto. Ah, não acho que a diferença foi também só isso. Também não achei, viu? Que foi só isso, não. Foi só isso, no não. No visual não era só isso, não. Falaram em 3.800. É porque vocês testam do sol torcedor. Isso é o vendido. Peraí, isso é o vendido. O sol torcedor não entra nessa contagem, ou entra? Entra. Entra. Entra. Entra. Entra. Que passa na roleta do mesmo passa, jeito. É porque tinha muito, cruzeirense no puleiro, cara. Então. Pode ser. Abrindo o Magelão? É lá no Magelão. O Magelão tava aberto hoje? Magelão tava pro lado. As meninas tava. O Magelão, pessoal. O RT da capital tava. Mas eu achei legal, cara. Ô, Ramon, só explicar pros ouvintes que o Magelão é a nossa homenagem ao Geraldo Magela. Grande americano. Grande americano. Tem que há mais de 20 anos não vê o América perder. Claro. Então nós apelidamos o ponto cego do estádio de Magelão. É uma homenagem, mas... Sim. Eu queria fazer outra pergunta. Hoje entrou o Claudinei. Claudinei entrou de titular hoje. Claudinei também é um cara que tem muita gente, você da América, que pede ele como titular. Muita gente acredita que ele vai ser o titular para a Série A. Aham. Uhum. Minha opinião, achei que ele hoje jogou bem. Um jogo que a gente ganha de 2-0, não dá pra falar que alguém jogou mal, mas dá sim. Falta, não vou falar daqui a pouco. Falta um ritmo de jogo pra ele. Vocês acham que de fato o Claudinei pode ser esse volante titular na Série A? Ele será. Também acho. Mas pelo que jogou. Ele não tira. Tá, eu acho que ele jogou bem. Não acho que ele jogou mal. Hoje, você falou, hoje não dá pra falar se jogou mal ou bem, porque a gente hoje foi muita vontade, entendeu? Hoje foi. Sei lá, eu acho que o time tá de parabéns, cara. Ele não comprometeu, ele jogou direitinho, fez o trabalho que ele tinha a fazer. Sobre ser titular ou não, aí entra aquela questão do guerreiro. É bom, já estamos botando ele na zaga, mas na cabeça do cabecinha branca ele não tá na zaga. Por exemplo, o João Ricardo não fez nenhuma defesa difícil no jogo. Quer dizer, o setor defensivo da América se postou bem, então eu acho que não teve assim. A gente, né, todo mundo teve jogadores de contenção, jogaram bem, fizeram o papel deles, cara. Sim. Todo mundo. O Claudinei tem um perfil que me agrada mais, que é jogador que tem um pouco mais de velocidade para marcar. Até para poder jogar ao lado dele como volante, eu prefiro ele ao Tony Talibã. O Tony tem um estilo mais molengão para marcar, que é parecido com o guerreiro de hoje em dia. Fazendo essa dobradinha guerreiro com o Claudinei, eu acho que pode dar um resultado melhor. E libera o Tony. O Tony fica mais para frente. Então nós estamos tirando o Pablo, é isso? Sim. Não, o Pablo é de lateral direito. Não, ele hoje jogou de lateral direito, mas ele tá fazendo... Mas o Pablo pode ser uma opção boa pra lateral. Se o América não contratar lateral direito pra Série A, vai ser o Pablo. O Pablo é melhor, jogando improvisado, ele é melhor que o jogo. Não, essa lógica eu adoro ela, Alisson. Eu tô falando assim, o que o Juvenil tá fazendo agora? Não é isso. Se ele mudou de ideia depois desse jogo, ótimo, tô super feliz. Mas eu não tenho essa certeza porque ele montou esse time do jeito que ele montou, porque eu tava sem um bom jogador. Sim. Não, mas eu acho que o Jonas não vai chegar a recuperar. Aliás, acho que ele já tá até treinando. Ele não vai tomar a posição do Pablo por agora, não. Não tem futebol pra isso. Não, também acho que não. Mas vamos ver. Pra registrar, a gente, duas participações no YouTube. Uma do André, que é atlético. E tá falando aqui que não é pra zoar o Galo. Tá falando de bobinha, não vou ler. Não zoar o Atlético? Isso não existe. Coitado. Vai chegar a hora. Isso não é que existe. Isso não é que existe. Zoar o Atlético é função de torcedor do tricordiano. São 8:30 da noite, estão deixando esse tipo de gente sair sozinha na rua, cessar e fazer comentário no YouTube. Mas aqui, cadê o responsável que aí que não tá cuidando? Nem que a Sociedade Protetora dos Animais vier com uma liminar, eu não paro de zoar os atleticanos, cara. Mas porque apesar de eu zoar os atleticanos, eu gosto muito dos cachorrinhos. De toda forma, nós vamos continuar zoando sim, André, mas valeu aí pela audiência. Porque a zoeira nunca para, né? Exatamente. E tem aqui também a Maíra Nese falando que Maria, eu sei que você teme. Tremeram hoje. Hoje foi, né? A gente já até falou do terremoto que aconteceu por causa disso. Isso. É um negócio complicado. Com reflexos no Japão e tudo mais. Exatamente. E Matozinhos, principalmente, que é mais importante do Japão, né? Isso, Matozinhos é maior, né? Agora existe o terremoto, o maremoto e o mariamoto, cara. Olha aí. As novas classificações de geologia. Isso. Os novos fenômenos, cara. Outro ponto pra gente, a gente venceu 2-0, é claro que depois de uma vitória dessa, todo mundo fica empolgado. Mas a gente precisa lembrar que a vantagem é do Cruzeiro. E uma vitória. Não, peraí, peraí. Vitória de 2x0 não é vantagem, mas não. É vantagem de 2x0. É uma vantagem. Ok. Vantagem de 2 resultados iguais. Mas assim, é a mesma coisa que você virar agora e falar: a vantagem de 2x1 é do América. Não, acho que tá no lado. É a mesma coisa que você falar que só que o Rubinho tinha largado na pole position e saiu em vantagem. Isso não existe, pô. Mas o que eu queria colocar antes, até que ponto a gente tem que se manter otimista, até que ponto a coisa está razoavelmente confirmada para o nosso lado? Uai, olha, quem tem que correr atrás é as meninas, cara. Confirmado não está. A gente fica eufórico e tal. Confirmado, não tem nada confirmado. Não. Claro que não tem. Né? Se fosse 7, 9, aí a gente até podia... Né? Não, o Alessandro, por muito isso, acabou. Mas eu entendi. Em 2012, a nossa situação não era tão confortável como a de hoje. Isso. Mas tem que contar o seguinte: o Cruzeiro, o David joga na retranca dos infernos. Uhum. Ele foi pra cima da América hoje, depois que tomou um gol, você viu o chocolate que ele tomou. Mas no Mineirão, ele vai ter que ir pra cima. Isso. Imagina a retranca que o velho vai botar lá atrás. Ele vai ter que abrir o time dele. Mas vocês acham que a retranca esse próximo jogo é uma boa tentativa? É importantíssimo. Chama o Cruzeiro. Tá no contra-ataque. Cruzeiro não é essa coisa toda, não. Não. Hoje nós tínhamos que propor o jogo hoje. Eles têm que propor o jogo no domingo que vem. Porque eles estão na desvantagem. Hoje eu só vejo um time à altura do América, que é o RT do interior, cara. Eu acho que o Botafogo de BH e o RT da capital não aguenta mais, não. Então, se nós formos para a final, a vantagem também é do RT. De BH, o RT joga vantagem, tupi, deixa muito preocupado. O segundo jogo, empates, então, é isso? Sim. A gente vai ter que fazer. Não, aí o RT pode escolher. A gente pode ser muito bonzinho com os cruzeirenses. Vamos lá, a gente pode ser bonzinho com os cruzeirenses, despedir o David na próxima partida, ou apenas perder de 1x0 e empatar e deixar ele no cargo pro brasileiro. Não, mas isso é mais bonzinho que eles, cara. Eu prefiro sem falar. Isso que eu queria falar. Na verdade, não tem que ficar bravo com a gente. Até porque eu sei que tem cruzeirense escutando e tal, então eu queria dar um recado. Sempre tem. A gente tá fazendo um bem pro Cruzeiro. Eles estão tremendo de raiva, né? Se a gente tirar o Cruzeiro, vocês vão demitir. De aí vocês vão ter a oportunidade de arrumar o time pra Série A. Então o que a gente tá fazendo é um bem. É o Coreão sempre fazendo uma boa ação, cara, viu? Exatamente. O América tá aqui pra somar no futebol mineiro. Não fiquem bravos com a gente. Não fiquem. O América está aqui para espalhar o amor, alegria. Exatamente. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na escola, na faculdade, aquele amigo americano seu que vai vir te zoando, você abre os braços, dá um abraço nele e fala assim: obrigado, cara. Né? Amanhã não, porque amanhã é domingo, mas na segunda-feira. Mas foi só 2x0, né, cara? Foi só 2. Muito injusto com o David, cara. Eu acho que o David deveria ficar pro brasileiro. Quiçá um técnico ad eterno pro Cruzeiro, cara. Eu acho que. Tipo o Ferguson, sacou? Esses caras que eu tenho 10 no time. Renova o David. Ele tem um perfil. Ou traz o Celso Roth pro Cruzeiro, uma boa contratação também. Sugestão também. Fica aí. Eu acho que o David. Aquele Alan ter colocado como um atacante titular eterno, porque ele não faz gol, é uma maravilha. Exatamente. Não tinha um time no Nordeste, cara, que tinha um centroavante, o cara começou a jogar bola e depois virou presidente do clube, e nunca saiu. Eu acho que esse cara deveria seguir o mesmo caminho. Exatamente. Eu acho, cara. Vem a bola por cima, Vitor Rangel, de cabeça. Olha que isso? Tá perto! Quando você pensou que ia ver isso, né? Nós comentamos esse detalhe no Como é que foi? Como é que foi a narração na rádio? Quem que narrou os gols? Na rádio? No primeiro tempo. Foi o Alberto Rodrigues o primeiro. O segundo foi o Emílio. Então, mas que passe de cabeça. Mas que o lançamento do segundo. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei aí. Aqui, e mais surpreendente do que um gol da Adalberto. É um gol do Adalberto com o passe do Suelen. Craque, velho. Bicho, você fica falando de Davi Luiz, Thiago Silva, bicho, Suelen, Adalberto, isso é zaga, cara, time. Cara, deve ser melhor que a zaga da seleção de 70, cara. É sensacional, cara. Eu traria o Micão e faria Suélito e o Micão a zaga, cara. E o Micão, você apertar a bola de atacante que ele confere. Alguém deveria avisar pro Corneta que microfone e cerveja não combinam, cara. Não é que é algo que você tá falando, não. Pronto, achei o segundo gol aqui. Vamos ver se dá pra ouvir. Tá ruim que só, mas vamos lá. Tem até uma coisa que tá torcendo ali. Sensacional! Olha aí. Essa jogadinha, na hora que desceram 3, eu vou te falar que eu já ganhei. Cara, e lembrou que muito doido. Aquele segundo gol do Fábio Júnior de 2000, da jogada do. Do segundo gol de 2012. Lembra pra vocês verem depois. Lembrou. Cara, cara, é muito bom, galera. Aqui, uma coisa interessante, cara, também, é que a polícia colocou os cruzeirenses que estavam dentro do estádio pra fora. Ah, muito bom isso, hein? Mas tinha cruzeirenses, repita. Tinha. Do lado alguns da manifestaram, tem que fazer... sim. Alguns manifestaram e foram colocados pra fora. Mas tem que fazer isso mesmo. A gente tem que respeitar, ué. Tinha um cara com um filho, né, e começou a falar, aí um americano entrou pra ele e falou assim, olha, você já tá ensinando seu filho errado a fazer... Mostrando pra ele ficar na torcida adversária e debochando o time adversário. Já tá errado de estar aqui. Aí por isso foi colocando ele pra fora. Mas tá certo, cara. Eu achei que essa jogada do América foi sensacional. Tirou a pressão, né, por parte da torcida deles e deu troco. Eu acho que tem que fazer isso contra o Atlético também. R$500. É, mas é porque não vai ter. Agora é só no brasileiro, né? É verdade. A URT, a URT verdadeira vai. Aham. A URT, eu acho que eles têm... A dificuldade da viagem, não estão numa final há muito tempo. Acho que a gente pode fazer o ingresso ao mesmo preço, né? Podemos fazer uma festa bonita. Ou não. Muito bem. Vamos, já estendemos demais. Vamos pro bala? Vamos embora. Então vamos lá. Quem quer começar? O Alisson, você queria começar, né? Não, eu queria começar do filhote. O Colatinho. Então você começa. Você que sabe. Eu posso começar o outro também. Faz isso. Eu vou votar no Rangel. Jogou bem, na chance que teve de fazer o gol fez, e mais do que isso, ele incomoda muito a zaga, porque ele batalha muito, eu falei no programa passado. E eu acho que ele vai nos ajudar bastante por essa batalha. Na técnica não é uma maravilha, mas por essa batalha. Só que eu queria citar também o Suelito. Se eu tivesse que fazer uma escala, ele seria meu segundo melhor hoje. Justamente porque a gente critica demais o cara e o jogo importante ele jogou bem. E lembrando que ele foi contratado muito pelos dois jogos que ele fez ano passado, ele jogava no ABC e ele jogou muito bem contra o Cruzeiro nos dois jogos da Copa do Brasil. Então, novamente, o Cruzeiro, ele conseguiu jogar bem. Bom, tomara que ele só não jogue apenas contra o Cruzeiro, né? É, que ele jogue bem em jogos importantes. Mas O terceiro que eu quero falar é do Givanildo, porque o Givanildo hoje, o América entrou nos 20 minutos iniciais. Foram 20 minutos preocupantes, mas o Givanildo soube ler muito melhor o jogo do que o David. Sim. O Givanildo fez o América crescer. Na mesma, o David fez o Cruzeiro piorar. Então, por isso que o América conseguiu sair com a vitória. Então, o Givanildo hoje, a gente também critica quando deve criticar, mas hoje foi muito... Tudo bem. Ramon, seu bala do jogo. Cara, o Rangel. Rangel, beleza. Menino Corneta. Rangel. Muito bem, o Rangel. Craque, é o novo Toscano. É o novo Toscano. Vocês deram. Não, é o novo Tostão, é o novo Toscano aqui. É a coisa. Vocês deram 3 votos pro Rangel. Meu voto também seria o Rangel. Mas como ele já tá com 3 acumulados nesse jogo, eu vou dar o voto pro Adalberto. Ah, ele só fez o gol, não falhou atrás e tal, mas o gol dele foi muito importante. Eu já vi muito atacante perder gol daquele. E eu acho que a partida teria sido completamente diferente se ele não tivesse marcado aquele gol. Sim. Então eu vou dar essa pro Adalberto. E aqui, ele marcou um gol que se fosse o Bruno Sávio não faria. Exato, é o que eu tô falando. Já vi muito atacante perder gol daquele jeito. Não faria. E ele fez. O Sávio não tá acreditando. A comparação também foi foda, né? Um gol que o Bruno Sávio não fazia. O Bruno Sávio não fazia um monte de gol. Né? Ficou pesado. Tudo bom. Agora já o que você quer começar, Alisson? O filhote Colatinho. É, porque tava todo mundo falando. O Cláudio falou do melhor em campo? Quem? Todo mundo falou, ué. O Cláudio falou do melhor em campo? O Cláudio? Nossa, desculpa. Muito suco de tamarindo, gente. É uma pessoa de papo. Você não lembra que você falou o melhor em campo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Você não tá lembrando que você deu seu voto? A coisa tá pior do que a gente imagina. Pelo amor de Deus. Aqui no próximo Vambora, programa, Alisson. Nós vamos fazer exame antidoping. Vai ter que rolar um bafômetro no joelho. Vai ter que rolar. Você não me engana, não. Isso aí não é só cerveja, não. É Danone. O filhote colatino, nós vamos ter dois hoje. Nós vamos ter o do jogo e o do programa. Começa pelo do jogo, Alisson. Então, o do jogo eu vou votar no Ramon. Data, velho. Eu voto no Thiago Luiz. Thiago Luiz. O Thiago Luiz, porque no primeiro tempo, aí eu não sei, o Givanil truiu esse cara bem, mas ele tava igual uma barata. Ele não sabia o que ele tinha que fazer. Ele voltava para marcar e não sabia. Ele tentava sair e errava a jogada. Ele que, para mim, é um atacante. A faixa de campo que ele menos estava ficando era já... Boa parte do primeiro tempo eu vi o Thiago Luiz jogando atrás do Claudinei na saída de bola. Isso está totalmente errado. Uhum. E ele fez uma bagunça danada. No tempo deu uma melhorada, mas não foi bem, não. Ele, além de estar fora de forma, visivelmente, apesar de eu achar que deu uma melhorada desde a hora que chegou, ele é totalmente sem ritmo. Ele não demonstra, ele não está demonstrando entrosamento. Ele precisa agarrar essas chances que ele... Acho que no segundo tempo ele teve bem. Melhorou bastante, eu ia falar isso também. Acho que foi outro jogador no segundo tempo. Mas essa impressão do Alisson de que no primeiro tempo ele estava igual barata tonta, eu também tive. O segundo gol, não foi ele que jogou aquela bola pro lado ali, não? Foi. Foi, né? Não, foi o zagueiro do que falhou e cabeceou. Não, mas ele roubou, sobrou pra ele. Pro Pablo. Esse foi alguém ele, que mandou ele. Pro Pablo foi ele. Ele virou e disse, esse cara sou eu, pô. Enfim, o segundo tempo dele foi melhor. Vai lá na mesma ordem, Ramon. Eu vou no Bastos, cara. Eu acho que insisti, acho que não jogou bem, não. Eu quase não vi no jogo também. Eu não sei lá. Arranjou uma dorzinha na coxa lá e tal. Bom, eu não gostei. Eu não vou falar que ele foi o pior em campo, foi o menos eficiente. Hoje o time tá todo de parabéns. O menos melhor, né? O menos melhor. O menos melhor de bom. Senhor Corneta, é agora o momento do seu voto. O senhor quer falar o seu voto para o Colatina do jogo? Filhote Colatina? Claro. Agora é o bala da rodada? Tocando. Não, eu vou dar pra aquele bendito bandeirinha. O bandeirinha lazarento do primeiro tempo. O bandeirinha 1? O que nos ajudou muito. Eu não sei o nome dele, não, mas é ele que tá aqui, então. Bandeirinha número 1. Maldito MFMF. Eu vou descobrir o nome dele. É um compô. Eu não vou desempatar, não. O meu colatino de hoje é o Brian. Teve mal também. Não teve bem, não. Mas o Brian conseguiu dar um sufoco pro Mike. O Brian jogou bem hoje. Você achou? Eu achei. Não. Tá certo. Mike. Achei que ele perdeu. Ele deu muito passe errado. Também achei. Muito suficiente na partida. Muito passe errado. Tava meio suficiente. Tentava umas coisas meio... Não gostei. Tentou demais. Não gostei. A gente não tem uma definição nesse jogo, mas vai estar ali computado, tá na planilha. Que agora eu adotei a planilha também, Wallace. Você que gosta da planilha? Vai, nossa senhora. Eu adotei uma planilha para o Colatino e para o Bala. Então tá tudo sendo somado. Ali no final do ano a gente como entregar o biscoito croqueiro. Vai ter como entregar, saber direitinho quem ganhou e quem não ganhou o biscoito croqueiro. Pessoal do biscoito croqueiro aí, essas propagandas... É o craque croqueiro do ano. Isso não será de graça. Em breve chegará o boleto. O bala do ano vai ganhar um pacote croqueiro, chocolate, aquele delicioso e tal, recheio. Sim. E tal. O Colatina vai ganhar um biscoito água e sal. Que a gente não quer que a pessoa passe fome, mas também... croquero, biscoito água e sal, croquero. Qualquer biscoito água e sal, croquero, qualquer creme cracker, tá valendo. Sim. Não, tem que ter o biscoito da concorrência, não tão crocante e saboroso quanto o croquete. É isso aí. Com esse merchan, vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar? Mas já tá aqui 1h05. Já passou de 1 hora. Quando ganha assim, parece. Não parece. Não, quando ganha assim, quando o corneta desbanca falar bobagem, né? Não é? Que é sempre. Que é sempre. Decadente estará presente na tribuna de imprensa no próximo jogo, tá? Contra no Marião lá. Pois é. O problema da Vitória e de vitórias importantes como essa é isso, né? Vamos registrar aqui, quem ia participar com a gente também era a Daniela Rangel, preferiu que tornar não, os cornos na Sandrinha. Que não é prima do Vitor. Rangel disse que de passagem. Não é prima, não. Então, preferiu ficar lá na Sandrinha, mas ela vai participar certamente, se bobear do meio um de semana. Dia. Deve estar numa situação pior do que o Corneta. Deve, talvez. O jogo, de quarta é que horário? É, acho que é 7h30. 7h30. 7h30, por aí, se eu não me engano. Eu peguei o puxão de orelha que a gente tomou e fui esquisar o horário do jogo. É 7h30. Muito bom, bem. Não é todo aqui, dia que o Papa chama a atenção da gente, né? Mas aqui. Nesse próximo jogo, a gente tá no ar já assim que acabasse o jogo. Porque aí é 9h30, senão catástrofe. Mas vai ter transmissão, a gente vai conseguir ouvir o jogo. Aí tá, vai transmitir. Na Copa do Brasil passa. Depende, vai ter jogo da duplinha? É, o Atlético não joga na Libertadores, não? Mas o horário não é 7h30. Não? Não, vai passar, vai passar. Bom, então se a gente conseguir ver o jogo, a gente entra... ver o jogo na rádio eu acho que a gente não vai conseguir, mas se a gente escutar já vai ficar legal. A gente tenta comentar alguma coisa, a gente vê o que vai acontecer. Sim. Se, na pior das hipóteses, a gente entra para contar a piada de português. É. Então pronto. Que não são piadas, você sabe que na verdade só existem 3 piadas de português, né? O resto tudo é verdade. Então tá bom. Último recado, sempre lembrando que os programas ficam gravados. Exatamente. Lá no nosso canal no YouTube. Uhum. Quem perdeu não precisa desesperar, dá para entrar lá depois, escutar o programa inteiro. Pode comentar mesmo com a gravação do programa, que aí a gente tenta ler no outro. A nossa página... sobre o canal no YouTube, deem essa força para a gente, inscrevam-se no canal, porque a gente está precisando chegar em 100, né? 100 inscritos. Por quê? Quando a gente fala o nosso canal no YouTube e a gente não fala youtube.com/decadentesamerica, alguma coisa do tipo, é porque a gente ainda não pode fazer essa alteração. Nós só vamos poder alterar a URL para uma URL mais amigável quando tivermos 100 inscritos no canal. É a regra do próprio YouTube. O URL então, você... amigável? Não. Você está confundindo com o entre RT nosso amigável. Canal também não é nada amigável, né? Combinado. O medidor de homofobia explodiu aqui agora. Mas, enfim, galera, dá essa moral pra gente. Esse é um recado que devia ter sido dado no começo, mas essa anta que vos fala esqueceu. Enfim, dá essa moral, tá gravado lá. Acompanha a gente na página do Facebook. É quando você. Forma mais fácil da gente comunicar que vai ter programa novo. facebook.com/decadentesamerica. E aí, outra coisa também, o programa de hoje foi meio bagunçado, mais até do que o normal, mas a linha é essa, então acostumem-se com isso. Ah, sim, isso aqui não é jornalismo, não, ninguém aqui é jornalista, quer dizer, tem um que é, mas a gente não vai dizer para não ferir a honra da pessoa. Esse cara aí é bom, hein? Esse cara é bom, né? Não vou dizer quem é, mas enfim, o resto nós estamos aqui para isso, para criar um espaço para conversa da torcida americana. A gente quer que todo mundo participe, né? A gente está aqui com o Ramon hoje, está repetindo aqui, mas a gente quer que cada vez mais outros torcedores venham participar com a gente, dar a sua visão do jogo, a sua visão do América e brincar disso aqui, que no mais é só uma diversão mesmo. Certo? Deem tchau, meninos. Falou. Tchau, meninos. Até a próxima. Placar do jogo de volta, rápido. Primeira coisa que vai acabar. 4-0. 1-0. 1-1. Vamos lá. Vamos dar chance pro David não ser despedido. Eu tenho dó do cara. Tá... Pronto. Tempo difícil. Eu só gostaria de mandar um abraço pro João da Loja do América. Pronto, um abraço. Ele tá lá comemorando muito os dois gols do Coelho. 7-1. Só isso. 7-1. Eu acho que o Mineirão já está na hora. Eu vou junto com o Ramon. Não ia, não, mas agora eu vou junto com o Ramon. Já está na hora do Mineirão ver outro 7-1 acontecendo. Exato. Então vamos ficar com esse placar. Eles vão achar um 9-2 na enciclopédia deles falando que a gente perdeu, hein? Cuidado, hein? Muito bem. Um abraço a todos. Até o meio de semana. Fiquem de olho que a gente vai informar quando vai ter o programa. Tchau, tchau.